What? Boa noite, Torre. Aqui é o Yankee November, apenas um cheque de equipamento. Alto, claro. Ok, obrigado, boa noite. 3170 Squawk Island, descent level 050, my arrival. LV, proceed to follow 050 for Morgan's my arrival, and intend to fly that into Econ's jurisdiction. 025, direct to its opposition. Fly that into Econ's jurisdiction, down 3170. And a chance to fly direct to Dune intersection for down 3170. Clear Dune intersection, down 3170, and clear ILS final report established. CNH 1019, and descend to 2000 feet. Okay, proceed 2000 feet, CNH 1019er, on a UCOLO and join the final, down 3170. Salvador, boa noite, Azul, 4296, passa o 290, tem essa informação aqui. 4296, boa, sendo identificação, desce nível 050, via chegada Mari. Para o 050, Mário, 24196, poderia... Vai na frente do Bruno? Livre. Correr? Autorizado. Na presente, Bruno, 4296. Join the final, 103170. Roger 103170, call now tower frequency 118.95, have good land. 118.95, thank you, nice day, sir. Power, DC 103170, crossing now their marker, we scared all of it. Around 70, clear to land, runway 10, wind is 140 degrees, 09 knots. Okay, 140, 09 knots, understood, clear to land. Está livre de duas instruções, a descida direto para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizada final do procedimento, resposta avisada. Ok, desce para 2 mil, portaria avisada, 170 on the ground at 22, leaving to the right ground 121, that's 190. 121, I understand. 3170. for the ground, good evening, 3170, runway 18. Ground for the taxi by Alpha Juliet, gate 3, Manito. Alpha Juliet, make an approach to gate 3, 3170. Usado no localizador azul para os dois também. Azul 4296. 4296, torre 1 no 8, decimal 95. Será assim, obrigado. Boa noite, azul 4296, é estabilizado. Antes do 4296, reporte quando embaixo travado. Cuidado. Baixar travado agora o 4296. Tente, 4296 azul, pouso autorizado, pistão a 0, no 50 graus, 08 mais. Tente, livre pouso, 4296. As o 4216 na sala 31, mantém escuta, taxa autorizado via Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa Juliette, portão 1-0. Portão 1-0, Alfa Juliette. Contratando o Vitor Kilo Delta, aciona identificação, até nível 070, ajuste Salvador no 019, voando Duna, reporte Miguel de descida. Depois eu vou dar como se parar por Caju. 192, pronto, cópia. Obrigado, Recife, nível 370, decola, no zero, curva à esquerda, feita Pulga Caju e prossegue conforme a rota do plano de voo. Contorção do operão no 20508, transponde 5140. Gol 1192, contingente correto, pronto, vou chegar com ferramenta. Controle, está melhor descida, o Vitor Kilo Delta. 7 Vitor Kilo Delta, desça para 2 no 10, com ajuste 1019, livre net, esporte estabilizado. Essa é 2 no 10, 009, ajuste no CMS, Vitor Kilo Delta. No 192, autorizar te ambientar. sinal da via? Bem, sou autorizado táxi via Índia, Bom Céu, Bissona Zero, chame torre 1895, existe altímetro 08. Nightgall 192, a linda cola, 170 graus, armeia 19. Colado, voo 9192. As 49, 1200, bom voo. Obrigado. Controle, voo 1192, decolou no 1192, contato radar, sobre o faro nível 370, direto de Jamo. Direto para Jamo, obrigado. estabilizado no localizador, Victor Kilo Delta. Sente, Victor Kilo Delta.